Spider-Man does whatever a spider can. There's a web in his ass that just needs to die again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Bem-vindos a mais um Tripcast. Hoje estamos aqui com a cópia mal feita do Homem-Aranha, o Polvo o Gustavo. Estamos também aqui com aquele que, por achar que grandes poderes vêm grandes responsabilidades, quer morrer, quer viver virgem pelo resto da vida, o Maurício. Opa, e aí, pessoal? Também estamos aqui com a presença daquele que copia, mas não faz igual, o João. Opa, obrigado. É, e juntos estamos aqui com ele, que tira foto da foto para revelar a foto, o Eric. Muito bem, e hoje nós estamos aqui para falar sobre personagens que são inspirados ou cópias do Homem-Aranha, né? Um bate-papo. O Aranha-Verso não oficial. O Aranha-Verso não oficial. O Homem-Aranha no Plágio-Verso. A gente convidou aqui o Gustavo, jurídico, né? O jurídico pediu para falar que é homenagem. A gente convidou o Gustavo, porque ele usa a alcunha de Polvo Aranha nas redes sociais aí, eu acho que ainda usa, né? Em algumas redes. Eu ainda uso um pouco, eu preguiça de mudar. Então, eu estou olhando aqui para ele agora, aqui no Discord que a gente tá gravando, e tá escrito Polvo Aranha, inclusive. Então, ele tem conhecimento de causa aí, né? Vivência nesse meio. Então, vamos lá. E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Tape View Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tape View, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook, em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? Barra Aracnofan ou arroba Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir pra gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. É, além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então, é isso aí. Bora pro programa. Eu vou dizer que eu fico muito triste quando a gente tá gravando o cast, que não tem música ao vivo. Faz uma falta, né? Cara, eu também sinto essa falta. Até dá pra colocar, mas ferra a edição de uma maneira inacreditável, porque você precisa cortar uma coisa, já era a música. João, você tá no Rio de Janeiro e é carnaval, pra ter música é só abrir a janela. Pior que até ontem tava assim. Hoje o pessoal já deu uma acalmada aqui na rua. Tá fantasiado de quê, João, pra gravar com a gente aqui? Hoje eu estou fantasiado de homem nu. É uma cópia do Homem-Aranha, só que sem roupa, né? Que coincidência. Mas enfim. Então, a ideia nossa aqui nesse programa é bater um papo aleatório, né? Sobre o que vem à cabeça de personagens inspirados aí no Homem-Aranha, direto ou indiretamente, né? Às vezes a pessoa faz a inspiração, mas não, é criação minha, não inspirei nada não. E a gente sabe quem inspirou, né? E o Gustavo que deu essa ideia de tema, né, Gustavo? Faz um tempinho aí. Sim. E vocês querem começar pelo quê? A gente falar de live action, desenho animado, quadrinhos, jogos? Acho que a gente vai começar pelos quadrinhos mesmo, né? Quadrinhos? Não, Homem-Aranha nasceu nos quadrinhos, né? Vamos ver o que mais nasceu dos quadrinhos junto com ele. Eu sei que quadrinho tem muita, mas muita referência e paródia. É, principalmente, não só no Brasil, né? Principalmente fora do Brasil. Mas falando do Brasil, as primeiras que eu lembro são da Turma da Mônica. Não necessariamente o Menino Aranha, mas a Turma da Mônica sempre tem, né? Essas referências. Sim, aquele... Sempre falam do Homem-Aranho, né? Eles colocam Aranha no final. Super-Homão e Homem-Aranho. Homem-Aranha. Sim. E eles invertem as cores, né? Onde é o vermelho é azul e onde é azul é vermelho. Enfim. Se não me engano, eram as paródias aos filmes do Sam Raimi, lá com o Cebolinha como Homem-Aranha e a Mônica como a Mary Jane. Isso. É, então, porque assim, a revista regular, ela sempre tem essas referências, né? De é uma história do Cascão, mas ele se fantasia de Homem-Aranha, é o Homem-Aranha, alguma coisa assim. Mas realmente, naquela clássicos do cinema, teve Menino Aranha, né? Que aí é como se fosse uma paródia mesmo dos filmes do Sam Raimi. Teve o Menino Aranha 1 e 2. E temos, inclusive, o Tweep View, né, comentando a história do... Verdade. Do Menino Aranha. Link no post? O que foi? Não, não, o link está no site aí, gente. Só pesquisar, tem uma barra de pesquisa muito legal. Mas aqui, e... qual que foi ideia que a gente fez esse programa? Era versões alternativas, alguma coisa assim, né? Ah, não, foi da própria Menino Aranha, né? É, eu acho que era algum evento especial da MSP que estava tendo, não é? Daí a gente pegou para comentar, porque não tinha só Menino Aranha, tinha outras histórias lá com paródias do Homem-Aranha na Turma da Mônica. É verdade. E tem muita historinha, né? A minha maior decepção nesse ramo de... Assim, as pessoas que ouvem o programa sabem que eu gosto de dar uma catalogada nas coisas, que até ajuda a gente a fazer os programas depois, né? E não tem como achar tudo da Turma da Mônica, que de paródia do Homem-Aranha, sabe? É muito difícil. Eu nunca fui um grande conhecedor de Turma da Mônica, mas sempre aparece, né? É uma coisa tão difundida no meio brasileiro que sempre aparece na internet. Quadrinhos que o Cebolinha tá fantasiado de Homem-Aranha ou Cascão, é uma coisa que já tá difundida em memes na internet. Sim, sim. E sai espalhado, né? Porque não dá nem pra... Fala assim, não é só o Cascão, só o Cebolinha. Às vezes, sei lá, vai aparecer uma Mônica fantasiada de alguma coisa, sabe? É nesse nível, assim. Então é muita referência que tem. Acho que até quando eles foram pra aquela revista mais adulta, né? Adulta, entre aspas, da Turma da Mônica, que eles eram mais velhos, devia ter alguma referência ao Homem-Aranha em algum desses números. Eu não sei se naquele Turma da Mônica jovem tinha, realmente eu não... Porque eu li as primeiras Turma da Mônica jovem e a revista era bem legal, assim, era cheia de referência a Senhor dos Anéis e tal, não sei se chegou a ter a Homem-Aranha, etc. Mas deve ter tido, né? Da Marvel tava fazendo sucesso pra caramba no cinema e mais do que hoje. O Maurício lembrou aqui quais eram os Tweep Views. E foi legal que o 2 a gente dividiu com uma revista que tem tudo a ver, né? Que foi o Menino Aranha 2 e o Velho Logan, número 12. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver aí. Mas tá aí, então, pra quem não for procurar no site, se não estiver o link no post, Tweep View 91 e Tweep View 173. Isso. Ah, essa do Velho Logan é porque tinha a Spider-Gwen. Foi alguma coisa de realidades paralelas aí que a gente fez. Já que a gente começou falando dos quadrinhos, né? Puxamos primeiro a Turma da Mônica, mas acho que vale registrar. O próprio Homem-Aranha, quando surgiu, já era inspirado no outro personagem lá, né? Que era The Spider, que era nos quadrinhos pulp lá da década de 30. E, enfim, o Stan Lee mesmo já disse em entrevistas que ele usou esse personagem aí de... Uma das referências dele, né? Quando ele criou o Homem-Aranha. Isso é, não é que seja uma cópia, vamos dizer assim, do personagem, né? Mas algumas características, né? Principalmente visual, eu acho, né? Sim, sim, ele tinha lá essa coisa da sobreposição de teias, né? Ele é tipo aquele detetive clássico, usa o chapéu, um sobretudo, assim, e o sobretudo dele tem tipo umas teias, assim, sobrepostas também. E nem lançou. Eu tenho uma edição antiga disso que a Mythos lançou, que é um detetive que tem um chapéu e aí tem uma capa com a máscara com teias vermelhas nisso. Isso, é isso mesmo. Não, mas eu acho que a Panini... Essa é bem legal. Eu acho que a Panini lançou recentemente também, com certeza. É, porque essa edição que eu tenho, ela é bem antiga. Já deve ter mais... Tô tentando pesquisar aqui, mas como o nome é muito curto, né? Ou Aranha, é mais difícil de achar sem ser... The Spider Pulp. que daí puxam. Eu tentei pesquisar ele, assim, só que o problema é que, assim, vocês pesquisam The Spider Comics, adivinha qual é o único nome que aparece? Não, mas aqui, ó, achei aqui, ó, O Aranha. É... Mitos lançou O Terror da Rainha Zumbi, que deve ser esse daí que o João tá falando. Isso, é esse que eu tô falando, que é do David Lees com Colton Whirley. E é, eu não vou nem procurar outra, porque é justamente essa. Eu tava falando da Panini, mas é porque a Mitos que editava, né? É, foi nessa época mesmo, saiu em 2004. 2014, saiu em 2014. Que eu lembrava, é justamente a que você tá falando. Isso aí. Ele realmente, né, ele tem a máscara com a teia e umas coisas assim. É... O Ditko criou um visual bem icônico pro Aranha, né? Sim, sim. E assim, um visual que faz os desenhistas quererem matar ele, mesmo ele já estando morto, mas... Tem que desenhar trocentas teinhas toda vez. Porque até esse O Aranha aí, né, que a gente tá falando, não é o corpo todo, né? É só a máscara e a capa, né? Sim. Vendo aqui que parece que ele era chamado de Aranha Negra. Então, falando de Aranha Negra, já quer pegar o gancho do outro Aranha Negra? Sim, verdade. Pode falar, manda lá. É porque eu não sou um grande conhecedor de DC, eu não sou o Presto, mas tem um Aranha Negra na DC. Sim. Eu comecei a conhecer o Aranha Negra pelo filme do Esquadrão Suicida, do Assalto ao Arkham. Ah, sim, eu comentar ele, foi o segundo lugar que eu já vi esse personagem, porque a primeira vez que eu vi ele foi no Justiça Jovem, ele é um dos membros da Liga dos Assassinos, e ele tem um uniforme parecidíssimo com Homem-Aranha e solta teia. Detalhe que a série Justiça Jovem foi criada pelo mesmo cara que criou o Espetáculo Spider-Man. Ele aparece no Justiça Jovem no, nas temporadas lá pra frente já, não é isso? Não, ele já aparece na primeira temporada, num dos episódios com a Liga dos Assassinos mesmo. Ah, não lembro. Eu acho que eu lembro dele mais pra frente. Se eu não me engano, foi até o Joss Kimpton que dublou esse personagem, mas eu vou ter que pesquisar pra ter certeza. É, mas a grande aparição dele que eu lembro é no filme do Assalto ao Arkham ali. Ah, sim. Que o Batman se pega a roupa dele e se infiltra. Sim, você acha que ele venceu o Batman numa luta, né? Aí não, só levou uma surra e foi jogar lá no canto. Ficou quase todo o filme apagado lá, até ter a cabeça explodida. Cara, isso... É legal que por uns leves, pequenos minutos a gente tem o Batman com a roupa que lembra a roupa do Homem-Aranha. Sim. Segunda vez que teve um Batman e Homem-Aranha aí misturados. A gente... Eu vou comentar depois. Uma coisa que vocês me lembraram aí é que tem um... Nos anos 90 ali, tinha muito fanzine nacional de super-heróis nacionais, né? E assim, não tô falando que o personagem... O personagem não tem tantas características que lembram o Homem-Aranha, mas a primeira vez que eu conheci ele, ele tava com uma roupa preta que lembrava o uniforme negro, a máscara que lembrava, né? A máscara ali também e tal. E numa pose que lembrava um pouco o Homem-Aranha, que é um personagem que chama Lagarto Negro. Ah. Aí vocês falaram aí de Aranha Negra e me lembro. Não, assim, as características são totalmente diferentes do Homem-Aranha, mas o visual me lembra um pouquinho, sabe? E... Só pra comentar rapidão, realmente no Justiça Jovem o Aranha Negra é dublado pelo Joss Kinnaman, que é o Homem-Aranha do Spectacular. Vendo mais? O Spectacular é a série que vocês não gostam? É a série que eu gosto, mas que eu acho que o Maurício não gosta da Gwen dela. Não, eu gosto da série, eu só não gosto da Gwen mesmo. Ah, o Spectacular é aquela que tem aquele traço mais quadradão, João, que lembra um tanto quanto o Scott Pilgrim, sabe? Ah, tá. Essa é a que tem o caçador que vira um leão de verdade. Isso. Isso, isso. Sim. Pra que lembrar? Vocês lembram das piores coisas também, né? É. Tem que lembrar que não é perfeito pro pessoal que tá puxando o saco do Spectacular Spider-Man, lembrar que também tem defeito. Bom que vocês apontaram o único defeito, de fato, que é o Kraven, e o outro da Gwen é só alguns que acham defeituoso. Então tá... Isso, pra lembrar que a série não é uma nota 11, é nota 10 mesmo. Eu só queria lembrar também outro defeito, eles terem dado um monte de armaduras tecnológicas lá pros executores, que eu acho que tirou todo o charme dos personagens. Pois é, o Montana com o laço era muito melhor. É... Não, o Montana com o Joker até vai, o problema era lá o Dan Pomposo lá com o Ricochete e o Touro, como Touro mesmo, só que com uma armadura cibernética pra ficar super forte. Que é o nome do cara? É o Dan Pomposo. Não, para aí, já, né, já... Fechou aí os argumentos. Então, tem um de quadrinho aqui clássico, mas eu nem sei se a gente pode considerar uma paródia, mas é uma referência, assim, porque, não sei se pode considerar uma paródia e tal, porque é o personagem, né? Que é o Peony Parker, né? Do Vitor Cafage. Ele tem ali pra não falar que eu só tô pegando, pegou porque é o Peter Parker, pegar uma parte específica ali da tirinha, que é quando ele cai na chaminé e fica todo de preto, né? Fica parecendo um uniforme negro. Fica aí a referência. Antes de sair dos quadrinhos, eu queria lembrar de outra coisa, que era o que o Homem-Aranha deveria ter sido se o Steve Ditko não tivesse saído da Marvel, que é o Besouro Azul. Pra quem não lembra, quando o Steve Ditko ele saiu da Marvel, ele acabou indo pra Charlton e lá ele criou uma nova versão do Besouro Azul e ele colocou todos os planos que ele tinha pro Homem-Aranha naquele personagem. No caso, o cara montar uma firma, uma pequena empresa, usar conhecimento tecnológico dele pra criar vários aparatos. Aí, Gustavo, é legal você ter puxado isso, porque quando o Besouro Azul, ele, na verdade, quando o Alan Moore pega os personagens pra fazer o Watchmen, ele queria pegar o Besouro Azul pra jogar dentro do Watchmen, né? Sim. E aí ele não pôde e criou o Coruja. E aí você pensando, você pode botar aí que o Coruja do Alan Moore é inspirado no Homem-Aranha. Sim. Tabela, né? É inspirado. Ficando muito. É inspirado numa inspiração do Homem-Aranha, né? É. O Alan Moore... A gente entra no clube da luta aqui agora, né? Cópia de uma cópia de uma cópia. O Alan Moore, pra quem não sabe, embora ele não concordasse em nada com as visões políticas do Ditko, ele era muito fã do cara. Tanto que quando ele foi fazer o Watchmen, ele fez... A obra do artista, né? Sim. Possível. Inclusive... Como deve ser feito. Inclusive, o Rorschach, ele saiu assim tão parecido com questão justamente porque ele queria manter o máximo possível do personagem daquele jeito. Do jeito que o Ditko criou o personagem. Mas enfim, né? Isso é pro podcast do Alan Moore. Se ele tivesse algo escrito Homem-Aranha alguma vez. Dá tempo ainda. Dá tempo. Verdade. A gente acabou passando por cima aqui, mas a gente falou de Turma da Mônica, mas a Disney também tem várias referências, né? Ah, sim. Cadê o Magalha aqui pra citar o Pato Donald vestido de Homem-Aranha? Que ele me passou de presente de Amigo Secreto. É verdade, foi comentado no último view de 2022, né? Caso precisavam de um novo ator pro Homem-Aranha lá, e o Pato Donald queria preencher essa vaga, já que o Homem-Aranha tá meio protestando. No final, os dois acabam trabalhando juntos lá pra derrotar uns monstros, inclusive um deles era tipo Patinhas. Aqui, eu acho que ficou claro, né? Assim, a gente não tá comentando sobre versões alternativas do Homem-Aranha, né? A gente não vai falar aqui de Homem-Aranha em 2099, essas coisas, porque, assim, são legalizadas, entre aspas, né? A gente tá falando de referências e cópias e etc. Tanto que nos quadrinhos, é até difícil a gente enumerar, porque tem muito quadrinho que sai no Brasil, lá fora e tal, o pessoal faz paródia, né? Recentemente eu conheci aquela O Gordo Aranha, né? Até tem pra vender na internet aí. Tem umas 4, 5 revistas lá que é tipo um Homem-Aranha gordão e tal. Tem outras versões também, né? Assim, você tem essa daqui só de exemplo. Tem aquele Profissão Super-Herói, que aí tem os personagens lá no meio. Futuros Heróis, eu acho que tem também um Peter Parker. Então, tem um monte, né? Se a gente for continuar indo nos quadrinhos e na DC... Na verdade, ainda antes de ser comprado pela DC, tem o Super Shock, né? O Static, que é o criador, já disse que quando ele estava fazendo o Super Shock na Milestone, que ele queria o próprio Homem-Aranha deles, pra pegar a garotada, um herói jovem. E aí o Super Shock vem na leva do Homem-Aranha. Sim, ele, inclusive, eu acho que nas temporadas das seguintes ele chegou a chamar o John Semper, lá que do desenho do Homem-Aranha dos anos 90, para ser um dos roteiristas desse desenho. E é um desenho muito bom, que pega a galera até hoje. Sim, tem inclusive um episódio, eu acabei de lembrar, que ele encontra um herói africano que se chama o Aranha. John Semper ficou depois falando que tudo da série foi por causa dele. Não. Mas tem esse episódio, o Super Shock, ele acaba visitando a África, ele encontra um herói local, acho que o nome era o Aranha mesmo, ele tinha poderes de... Não é que ele podia criar teia, mas eu acho que ele tinha habilidades psíquicas. Algo mais pra dar teia mesmo. Aí os dois se juntam lá pra enfrentar uns bandidos. Que é conhecido, né? Que aranhas têm essas habilidades psíquicas. Sim, eu até lembro que o Super Jovem ele chega até a citar, ué, você não solta a teia dos pulsos? Tá vendo só? Aí ele falou, dos pulsos não. Então, você puxou o Super Choque aí, a gente pode falar de desenho animado, né? Tem algumas referências aí. Ô, desenho... Eu vou deixar vocês falar que eu nem tinha lembrado dessa antes. Pode falar. Desenho animado, um dos primeiros que eu lembrei quando surgiu o tema aqui pra gente foi o Batman do Futuro, né? Que é basicamente inspirado em Homem-Aranha 2099. Sim, a origem dele e a personalidade dele lembram muito a do Peter Parker, né? Inclusive. Eu não sei, honestamente, eu nunca assisti Batman do Futuro. Não, mas eu sei que, que teve essa inspiração aí. A origem dele também é meio que assim, o pai dele acaba sendo morto por uns bandidos que ele deixou passar. Aí a ideia dele é meio que ir atrás das pessoas que foram responsáveis pela morte do pai dele. Nisso ele acaba conhecendo o Bruce Wayne e tudo e acaba se tornando o novo Batman. É, a diferença do Batman do futuro, o Terry McGinnis, pro Peter Parker é que o tio Ben dele, que é o Batman, o Bruce Wayne velho, tá vivo. É, e morre é o pai dele mesmo, que é morto pela gangue. É supostamente morto pela gangue dos Coringas lá. Mas, na verdade, o culpado foi o Norman Osborn dele lá, o Duende Verde dele, que é aquele... É o Bright lá. É tipo... sabe aquele meme lá do cara com o rosto de caveira atômica, lá falando... Você sabe o quão pouco isso diz? Diminui. É aquele cara. Eu acho muito interessante que daí, né, saiu o desenho do Batman do Futuro, inspirado em Homem-Aranha 2099... E a Marvel, em resposta, em vez de fazer Homem-Aranha 2099 pra animação, não. Fez o Diversão e Alegria. É muito melhor, é muito melhor, né? Eu acho bom até hoje. Você reviu recentemente, João? Tá na minha lista. E só pra citar... Não é veja só depois ouvindo os views, por favor. E só pra comentar rapidão, não é só o Retorno do Coringa, não. O desenho do Batman do Futuro é bem legalzinho. Tem uns episódios maneiros. Eu curto bastante o episódio da volta do Sr. Phil, inclusive. Eu achava legal a ideia, assim, justamente por ser do futuro e tal. E na época eu acho que eu nem tinha lido o Homem-Aranha 2099, não conhecia. Inclusive, poucos vilões do Batman aparecem nesse desenho. Ele tem muito uma galeria de vilões próprias, uma mitologia própria, basicamente. Basicamente é só o Batman lá que aparece de vez em quando lá pra ajudar ele mesmo. Tem uma outra referência aqui que a gente não pode deixar passar nos desenhos animados, que é o Porco-Aranha dos Simpsons, né? Porco-Aranha. Sim. Pô, tem um episódio dos Simpsons lá que é até a musiquinha dele é inspirada, né? Nossa. Diga-se de passagem. É, tem também duas outras referências dos Simpsons, que uma é o episódio do Homem-Torta, que é o episódio que o Homer Simpson vira um super-herói que joga torta na cara das pessoas, que é inspirada lá no Homem-Aranha. Ah, tá. É o Portioli. Falou de jogar torta na cara dos outros. Que é o Nicolas Hammond brasileiro, né? Sim. Eu acho que eu nunca ouvi essa frase, que se é o Portioli, é o Nicolas Hammond brasileiro. Porque ele não pega dinheiro das mulheres e não paga, é por isso? Não, o estilinho dele, aquele cabelinho lá, é muito Peter Parker do Nicolas Hammond, só que no Brasil. O episódio dos Simpsons, inclusive, tem a cena do beijo de ponta cabeça lá com o Homer e a Marge. E tem uma cena do Homer amarrado lá numa cadeira lá e sendo desmascarado pelo Sr. Burns, igual o Harry Osborn fez no Homem-Aranha 2. Aí, outra referência é um episódio de Dia das Bruxas, lá que o Homer é picado por uma aranha e ele acaba ficando com o corpo completamente paralisado. Que no final do episódio ele é picado por outra aranha, só que radioativo, e ele ganha todos os poderes de uma aranha paralisada. Aí ele começa a combater o crime lá com o corpo todo paralisado, com uma pose de terror lá, com os braços esticados, fazendo careta lá, meio que soltando teia lá pra se balançar e trombar nas pessoas. É, quando a gente pensa em Simpsons, pelo menos eu penso que a referência a heróis deles é o Superman, né? Que eles têm o Homem Radioativo. Sim. E aí tem o sidekick do Homem Radioativo também, que lembra um Robin, se o Superman tivesse um Robin. O Caidaço Boy. Caidaço Boy, isso aí. Que o Milhouse ganha o papel pra fazer o Caidaço Boy no cinema. Sim. É, falando em Simpsons, não tem uma paródia específica daí, mas Family Guy também tem diretas piadas com Homem-Aranha, né? Aquelas piadinhas paralelas assim, que aparecem naquelas cenas cortadas lá entre a história principal do episódio. Sim, tem bastante. Uma delas, inclusive, foi dublada pelo Mauro Eduardo, que é quando, no caso... É verdade. E ele tem ejaculação precoce lá, então ele lá se desculpou com a mulher lá presa na teia. Mas era radioativo, não? Porque é isso daí que é o problema lá do... É isso aí, dá um quadrinho, né? Mas... Cara, é engraçado como é que dá um bloqueio, né? Eu tenho certeza que eu já vi um monte de desenho que tem personagem que é praticamente o Peter Parker, e eu não tô lembrando aqui agora pra... Cara, uma outra referência que eu lembro, que um dos membros lá do nosso grupo do WhatsApp vai vibrar quando eu falar, que é uma das transformações do Ben 10 lá, quando a supremacia alienígena, que é o Macaco-Aranha. E há uma transformação dele que é super ágil e joga teia pelos pulsos. No caso aqui, que tem 8 braços, 6 braços também. Então, mas aí eu acho que é porque é uma referência a uma aranha, não, não ao Homem-Aranha especificamente. Não, não, era mais o Homem-Aranha mesmo. Tipo, as teias dos pulsos, se eu não me engano, ele faz até o mesmo gesto que o Homem-Aranha faz pra, soltar essas teias dele. Sempre que alguém fala de Ben 10, eu tenho que tirar um segundinho só pra refletir que em inglês o nome dele é Ben 10. O nome rima. Uhum. É, porque o nome dele, eles chamam de Ben Tennyson, né? Benjamin Tennyson. Eu não sei, eu não assisti. É isso, então? Então é de eu acho que é. O sobrenome dele é Tennyson. Aí é como se fosse a abreviação do nome. O Brasil basicamente pegou e podia chamar o cara de Ben Dennyson. Mas aí falou, não, fica Tennyson, mas vai ser Ben 10. Né? Porque assim, Ben Dennis, né? Deles. O Ben 10 que é meio que cópia do Capitão Marvel. É basicamente um garoto que tem poder de 10 heróis, em vez de só virar um super-herói. Eles podiam ter deixado Ben 10, inclusive, né? Não, não seria muito absurdo, assim. Tem Ladybug, tá em inglês o nome. E é pra criança também. Ladybug, boa. Já é outra homenagem aí, o Homem-Aranha. Ficou aqui no meu inconsciente, porque eu não sei porque eu tô pensando em Ladybug o tempo todo. Ela tem, realmente, Ladybug, assim, ela tem vários que elementos que lembram as histórias do Homem-Aranha. É uma homenagem ao Homem-Aranha e o amigo dela, o gato, é a homenagem à Gata Negra. É verdade, é tipo uma homenagem com gênero trocada. Sem razão. Uhum. E ela tem vários desses negócios de por proteger a identidade secreta dela, acaba que ela tem problemas com a amizade e não sei o que, né, com os amigos e tal. Aí você não conhece Ben 10 e conhece Ladybug. Ladybug é recente, meu filho via. Não conhece Ladybug. Isso que eu ia falar, é porque o Eric não tinha filho na época do Ben 10, né? Exatamente, Ladybug era, meu menino era pequeno, aí ficava canal de desenho ligado aqui em casa o dia inteiro. Foi antes dele conhecer o Minecraft com 3, 4 anos de idade. Aí agora é só Minecraft. Nossa, é um caminho sem volta, né? Mas ajudou, cara, desenvolveu bem. Não, não é uma crítica ao Minecraft, não, mas eu assim, eu entendi que você odeia Minecraft. Vamos seguir em frente. Foi no sentido de que as crianças mergulham de cabeça quando descobrem o Minecraft. O tudo bem, se eu fosse criança eu faria a mesma coisa. É o Lego virtual, né? Certo, criança tem trocentas coisas. O Vinícius aprendeu a fazer os mecanismos, ele fica fazendo umas portas que abre sozinho lá, fica doidinho. Tá feliz da vida. Ele deixa, né? Tem que influenciar, né? Pra desenvolver o raciocínio. Bom, tem mais alguma coisa de desenho animado aí que vocês querem comentar? É, então, a gente tava na dúvida antes de começar a gravar se a gente ia falar só sobre inspirações físicas do Homem-Aranha ou se da personalidade também. E aí, voz do João. Você tá cortando aqui direto pra mim. É isso que eu ia perguntar, se foi só pra mim que cortou. Sua voz sumiu aqui pra mim, ô João. Falou que. Internet tá oscilando. Tal, e aí, a hora que você ia começar a falar, você falou assim, aí a voz sumiu. Eu acho que você ia falar assim, se for considerar físico, então. É característica, então. Essa parte não deu pra ouvir, não. Deixa eu só conferir sua audácia, tá? Tá, vou repetir. E aí, se a gente for considerar personalidade, né? Tem o desenho do Danny Phantom, que se separar a temática de aranha e fantasma, ele é basicamente o Peter Parker, que ele é um garoto relutante com os poderes, que tem que esconder a personalidade dele, a identidade secreta do pessoal que caça ele. Ele tem um amigo que lembra o Harry Osborn, e a outra amiga que lembra ou a Gwen ou a Mary Jane. Ela é a Mary Jane gótica do desenho de 2003. Eu tô tentando encaixar o Homem Codorna aqui, mas não tô conseguindo. Capitão Codorna. Homem Codorna. Eu acho que é Homem Codorna. É Homem Codorna. É, não lembro. Do Doug? Sim, mas quando eu assisti, eu ficava confuso pra caramba, porque tinha um Q na roupa. Eu falava, mas Codorna é com C. Sim, porque é Quail. Quail, man. Então é realmente Homem Codorna. Não, mas ele não tem muita característica, senão ele tinha o esquema de estar apaixonado, né, por menina e tal, mas não é o bastante pra falar que é uma referência, não. Era uma parada mais Superman, que ele usava cueca assim. Exatamente. E ele tinha sidekick pro Codorninha. Pro Costelinha, né? Na sidekick não, ele tinha cachorro, igual o Superman. Aí, ó, tá vendo? O desenho dos Incríveis não tinha nenhum personagem que se parecesse um pouco com o Homem-Aranha, né? Acho que não. É, eu tô tentando lembrar de cabeça. Acho que eles deixaram propositalmente isso de fora. É. Eu lembro que lembrava bastante Quarteto Fantástico, né? Pela dinâmica da família lá. Mas acho que não tinha nenhum personagem lá que remetesse diretamente ao Homem-Aranha. O final do primeiro filme é referência total à capa da Quarteto Fantástico 1, que é o Feira saindo debaixo do chão com a cadeira, não, com a broca, lá, não lembro o nome. O veículo broca. Cara, mas tem muito, assim. Inclusive, eu já vou deixar desde já o comentário, né? Vou repetir lá no final se eu lembrar, mas a gente com certeza tá aí deixando coisa de lado. Então, você que tá ouvindo o programa, comente lá no Facebook, no Instagram, no grupo do WhatsApp e tal, outras versões, né? Outras referências aí que vocês lembram. Porque realmente tá. É muita, né? É muita coisa. Sim. É como se o Homem-Aranha tivesse tido algum impacto na cultura pop, né? É, imagina. Sendo que a gente sabe que é de nicho, né? Só a gente que conhece, assim, o personagem. O João falou, né, no início, não sei se foi no ar, que o Tazê de Carnaval dele é o Homem-Aranha de só de cueca lá, do PlayStation, né? Do Play 4. Play 4. E eu tô aqui só a gravação toda, que o Maurício mandou a imagem, eu tô a gravação toda vendo o Homem-Aranha de cueca aqui na minha frente. E isso... Ui! Por isso que eu tô até um pouco desconcertado. Mas... Ele e o João estão gravando no mesmo recinto, né? Ele tá com a câmera aberta. Mas eu não lembro se vai ter muita referência de jogo, mas isso aí tá me lembrando do Revenge of Shinobi lá, que tem aquela referência clássica, né? E o Homem-Aranha aparece como o chefão do jogo lá, e quando você bate bastante nele, ele vira o Batman, né? Por isso que eu comentei lá no início que era a segunda vez que tinha Homem-Aranha virando Batman. Mas não sei se vocês lembram desse jogo. Mas eu não tenho a menor ideia de jogo. Tem o Revenge of Shinobi, é da Sega, né? Da Mega Drive, eu acho. Aí, deixa eu mandar a imagem aqui pra vocês. Você que tá ouvindo, pesquise aí. Revenge of Shinobi. The Shinobi, eu acho. Aí tem um vilão que é claramente o Homem-Aranha. Ele fica pendurado, te joga teia e etc, tal. E aí depois que você bate nele X vezes... ele é como se fosse um ninja metamorfo. E aí ele vira o Batman, basicamente. Vou achar a imagem do Batman aqui, ó. The Shinobi Batman. Vou comentar a respeito aqui, mas só pra... Tô mandando a imagem do Batman pra vocês também. É claramente o Homem-Aranha e o Batman, sabe? É, aí o que eu tava vendo lá na época foi tipo uma homenagem barra plágio, né? E aí o jogo foi relançado algumas vezes. Aí nos relançamentos o Homem-Aranha ficou mais Homem-Aranha. Eles até ajustaram as cores e tal. E colocaram na tela de início do jogo lá que o Homem-Aranha é protegido por direitos autorais da Marvel. Ou seja, eles conseguiram autorização. Mas o Batman eles mudaram, né? Colocaram ele, mudaram a aparência dele pra deixar... Virou como se fosse um homem morcego sem camisa, de rosa mesmo. Uma coisa assim, sabe? Tipo, virou uma... Mas a ideia era essa, ele era um ninja metamorfo que quando você derrota ele na versão Homem-Aranha, ele vira a versão Batman. Nas versões mais recentes, eu acho que o direito da imagem do Homem-Aranha venceu e eles mudaram a roupa lá, ficou mais genérico também. Mas enfim, é isso aí, ó. É uma referência nos jogos, uma cópia autorizada depois, né? No início não era autorizado, depois ficou. É, legal. Falando em referências em jogos, não que seja diretamente uma referência ao personagem, mas eu acho que a dinâmica do jogo lembra é aquele Mirror's Edge, que é um jogo que você faz parkour. E se não me engano, ele é em primeira pessoa. E enfim, né? Lembra muito os movimentos lá do Homem-Aranha, subindo, escalando os prédios lá. Tanto que eu acho que quando saiu o primeiro trailer do Amazing Spider-Man 1, que tem aquela cena que é o Homem-Aranha em primeira pessoa, soltando teia lá e depois parando, grudando naquele prédio que tem o vidro refletido, muita gente estava comparando com o Mirror's Edge. Ah, sim. Tem um outro também, que é mais ou menos desse estilo. Não tô lembrado agora qual que era, não. Mas você me lembrou, eu acho que eu acabei de descobrir por que eu gostei tanto de Assassin's Creed no início. Eu acho que era porque eu adorava subir nos prédios lá, nos negócios, que não é igual Homem-Aranha, né? É verdade. Mas você falou isso aí, me lembrou. Exatamente isso. Eu não lembro exatamente em qual dos Assassin's Creed que eu joguei todos, mas eu tenho deve ter sido no 2, porque era um dos primeiros que tinha um troféu da PlayStation Network e também do Xbox, que se você escalasse o maior prédio do mapa em menos de tempo, o nome do troféu era... Ah, olha só. Aí, ó. Gostava, cara. Tinha que voltar a jogar Assassin's Creed. Mas eu dei uma pausa de 6 meses. Eles lançaram 10 jogos, aí eu parei. Foi. É, eu sei que a gente já tá falando de jogos, mas deixa eu só rapidinho voltar pro... Acho que eu nem tenho mais jogo pra citar, não, inclusive. Pode falar à vontade. É porque, enquanto a gente tava falando, eu lembrei, né? Que no mangá de Jojo, na parte Stone Ocean, tem uma hora que eles estão lutando contra uma habilidade de stand que traz coisas de filmes à vida. É o Bohemian Rhapsody. Isso, que aí no mangá tem uma hora que aparece a mão do Homem-Aranha. E no anime se transformou no Batman. Igual, aí já é a terceira vez, então, né? A gente já falou lá no início, esses comentários do Aranha Negra, né? Que era o Batman, tem o jogo aqui, Revenge of Shinobi, agora é o terceiro. É, tá aí. E um detalhe que eu gosto sempre de lembrar sobre essa coisa do Jojo é que essa parte do Jojo se passa em 2011. E a versão do Homem-Aranha que aparece lá é o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Ou seja, no universo de Jojo, pelo menos até o final dessa parte, era o universo onde Homem-Aranha 4 do Sam Raimi aconteceu. Eu quase falei de novo, mas insisti três vezes na piada de Jojo todinho, seria demais. A gente ignorou de propósito. Eu também faria o mesmo. Mas você falou de mangá aí, eu lembrei do Dragon Ball. Tudo bem, Eric, esse comentário é todinho seu. Deus. Aqui, mas vocês me lembraram do mangá de Dragon Ball Super, né? Que tem aquela sequência que é igual do Homem-Aranha 2 no trem lá. Pose do Goku, tem toda uma parada. Vocês lembram da cena, mas... Agora acabou de ter um arco, uma prévia do Dragon Ball Super Hero lá, que era a vida do Trunks na escola, onde ele também, como Homem-Aranha, ele... alternava a vida dele como de estudante de ensino médio com vida de super-herói. Eu ia lembrar agora do Grande Saiyaman. Verdade, Grande Saiyaman. O Gohan lá na escola também, dividindo sua vida e protegendo sua identidade secreta. Também conhecido como último suspiro do Gohan legal, antes deles acabarem com o personagem. Último suspiro? Pra mim, o Super Saiyaman foi o que matou o Gohan, pra mim. Ah, eu achava legal a dinâmica ali. Aí depois, tipo assim, vai lá treinar pra você aprender a lutar com a espada. Aí, agora eu sei, agora eu te absorvi e acabou, sabe? Tipo, caramba. E é o mais poder... Não. Gente, é o Goku mesmo que tem que vencer, deixa o Gohan pra lá. Essa parte da espada foi esculacho mesmo. 20 episódios dele sentado lá com o velho rodando em volta dele, fazendo um ritual lá pra nada. O Mubu, cara. Em nenhum momento o Goku pensou na luta do Kid Buu. Porra, agora que a gente acabou de estudar todo mundo até, por que a gente não traz o Gohan pra cá, que ele dá uma sua nesse Kid Buu rapidão. Foi realmente... Mas tinha toda uma... Assim, o problema é que é aquele negócio, né? O Homem-Aranha não foi o único, né? Não foi o primeiro. Mas ele é um dos principais heróis que tem a característica do herói adolescente que tem que lidar com a vida ali na escola, junto com a super-heróica e tal. Então acaba que várias referências que a gente vê assim, a gente acaba lembrando do Homem-Aranha, né? Mesmo que não tenha sido propositalmente inspirado, né? O Grande Saiyaman, ele tinha muito disso, né? Aí, já que tá no assunto anime, eu vou citar uma referência ao Homem-Aranha, acredito eu, rapidão, que é no Demon Slayer, que os adversários do final da primeira temporada são uma família aranha, que são demônios aranha, liderados lá pela Lua Inferior 5, Rui, que também tem poderes lá de teia, tudo. Inclusive tem uma irmã aranha que a habilidade dela era prender as pessoas na teia. Inclusive, muito bom esse arco do Demon. Fica aí a recomendação. Falar que Demon Slayer e muito bom é pleonasmo. Eu lembrei de uma referência de jogo. Eu achei que não ia lembrar de nenhuma, mas é uma referência pessoal. Eu adorava ficar jogando o Worms 2, jogando a cordinha no teto, parecendo que eu era o Homem-Aranha, sabe? Jogando a... Eu pulava com a bioquinha, jogava a corda, pregava no teto, aí balançava, eu soltava, jogava de novo e ficava balançando pro lado e pro outro. Eu achava muito bom, aí eu caía na água e morria normalmente, né? Normalmente. Você, quando joga Uncharted, também sentiu o Homem-Aranha escalando lá as construções? Eu sentia isso nos jogos do Batman Arkham, quando eu tinha que usar lá o negócio de corda lá pra me balançar por cima dos negócios. Aqui, mas vamos... É verdade. Dar um desconto, porque basicamente eu tinha jogado Spider-Man vs The Kingpin, que você balançava com a teia 2 metros até acabava, e... Eu não lembro se eu já tinha jogado o Homem-Aranha de PlayStation 1 na época. Então era qualquer experiência desse tipo, era fantástica, sabe? Não existia Homem-Aranha 2, Homem-Aranha de Play 4, pra você se balançar livremente, né? Então era legal. E ainda tinha todo o fator de ter que soltar a cordinha e apertar de novo rápido pra não cair, sabe? Era legal. Claramente inspirado no Homem-Aranha, o jogo. Aí se a gente for voltar pro negócio de anime e mangá, o Deku, o Midoriya do My Hero Academy, é claramente um Homem-Aranha. Ele é um garoto relutante que ganha poderes e aí tem que aprender a lidar com os poderes dele, toda a questão da responsabilidade. Ele tem o Sr. Stark dele lá, que é o All Might. Aí. E como um bom roteirista, depois de um certo tempo começa a inventar poderes malucos novos pra ele. Cara, agora eu tô tentando imaginar quem no universo do Homem-Aranha seria o casinho do Peter Parker. Aquela amizade tóxica lá que é a amizade não correspondida. É o Ed Brock. Putz, é verdade, o Ed Brock do espetáculo. É, claramente. Então, anime eu não vi tanto, assim, eu não tô conseguindo lembrar mais nada. Se eu tivesse falado alguma coisa, né? Vocês querem pular pra alguma outra coisa ou querem falar mais um pouquinho? Já que já estamos falando em outras mídias, eu queria citar rapidão a grande referência de Homem-Aranha no cinema, em questão de paródia, às vezes já pra entrar nessa parte do cinema, que é o super-herói, o filme, o Libélula. Praticamente é um filme cult agora. Aí você vê. Esse filme era ruim na época, ele continua ruim até hoje. Não, ele é muito bom. Eu reassisti recentemente. Ele é muito bom. Não é esse filme que o vilãozão pega o negócio e essa lâmina pode cortar titânio? Ele fala, eu não estou usando titânio. É diamante. Ele fala, essas lâminas cortam até diamante. Ele fala, eu não estou usando nenhum diamante. Aí ele joga aí as lâminas dele, ele vai dar aquele pulo desviando igual o Homem-Aranha no primeiro filme. Só que as lâminas acabam pegando todas nele quando ele desse pulo. É nesse que o neném da mulher grávida dá uns chutes no vilão lá ou não? Eu tô confundindo com outro filme dessa época. Eu acho que você tá confundindo com outro filme. Porque era uma franquia, né, esse tipo de filme na época. Esse aí que você tá pensando é o que tem a Juno, aí é o bebê da Juno grávida que dá um soco. Eu não lembro mais, é porque assim, existia toda uma franquia que nasceu com Todo Mundo em Pânico. É um outro filme de paródia que tem a Juno, acho que é o do Fim do Mundo. E aí, é Super-Heróis, a Liga da Injustiça. Você pega pelo cartaz do filme e você vê que é a franquia, né? Todo mundo, sim, em pânico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o super-herói, o filme, assim e tal, todos eram da mesma coisa. O super-herói. Meu Aloca em Hollywood também, nossa, a mesma coisa. O super-herói, o filme, ele ainda tem um pouquinho de pedigree, porque os produtores dele são os mesmos que fizeram lá o Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu e o Corra que a Polícia Vem Aí. E foi dirigido pelo cara que agora, atualmente, já tá dirigindo uma série que eu acho que vocês não devem ter ouvido falar, um tal de The Last of Us. Esse daí, ele é um filme que, assim, se fosse um sketch de um programa de comédia, eu ia achar excelente. Mas uma hora e meia eu acho demais, sabe? Eu acho muito bom, inclusive, quero deixar registrado aqui aos ouvintes que faz anos que eu peço pro Eric deixar a gente comentar super-herói. Vai ser comentado em algum momento, né? Nos Tweep View Classics múltiplos de 50 aí, nos Classics, nos Views, e ele vai barrando. Mas vai ser barrando. Comentado, reclamem, mas por exemplo, agora nossa... Reclamem lá, ericvinicius@aracnofan.com, encham. Nossa prioridade agora é o filme do Morbius, que saiu recentemente, né? Não tem como a gente adiar. Ah, mas o Morbius ainda não é um classic. Esse daí já é um classic. Já tá fazendo 15 anos esse ano. Não, ainda tá novo. Se a gente já era nascido, é novo. Não, mas corta pro Homem-Aranha 1 lá no Tweep View Classic 50. Ah, mas aí na época não existia Classic View, né? Era tudo uma coisa só. Mas eventualmente vai ser comentado, sim. Vai ser comentado em algum momento. A gente vai se esforçar pra achar outra coisa, não achando, vocês comentam. Uhum. Agora eu vou só passar uma referência ruim de cinema, que é uma cópia do Homem-Aranha do MCU que teve no cinema, que é o Flash da Liga da Justiça, lá do Snyderverse. É regalado o tempo todo, esse? Porque ele só fica assustado 24 horas por dia, né? Sim, ele é o moleque super-herói que o bilionário rico pega lá pra ser o sugar daddy dele, isso, no caso, acaba sendo Fátima. Isso entra um pouquinho naquilo que a gente tava falando antes, né, que assim, o Homem-Aranha fez tanto sucesso nos quadrinhos dos anos 60 que as editoras quase todas começaram a meio que dar uma ênfase maior nos heróis adolescentes, né? Então o Flash teve uma fase boa dessa nos quadrinhos, né, não que tenha começado depois do Homem-Aranha, mas eu falo assim, o mais popular depois, né, tem um pouco disso. Jovens Titãs eram só heróis adolescentes. É verdade, é verdade. Mas é, a gente não pode deixar passar, já que a gente tá falando de live action, etc. É os Trapalhões, né? Porque ele tinha o Homem-Aranha, né? Verdade. Tinha todos, inclusive. Que nunca bate, só apanha, né? E Super-Homem, o Homem-Aranha, que quando se dava bem, ele era o Didi. Quando ele se dava mal, ele era o Dedé. É verdade. Inclusive, eu joguei aqui Homem-Aranha Trapalhões no Google e, cara, aparece eles vestidos de tudo quanto é herói. Mas tem uma paródia, voltando pros quadrinhos, que até hoje eu não fui atrás. Só pra comentar, não, Magari, a música de encerramento desse programa é a música dos Trapalhões do Homem-Aranha. Nunca bate, só apanha. Mas eu ia comentar que tem uma revista que até hoje eu não fui atrás, que era daquelas Aventuras dos Trapalhões, da Editora Abril, que tem o Zacarias vestido de Homem-Aranha na capa. É o Homem-Aranha todo de roupa com a peruca em cima, sabe, da máscara. Ah, sim. O Magaren chegou até a fazer matéria, né, quando a gente tava fazendo do Aranha Verso. Tem um outro também, uma revista dos Trapalhões, mas acho que já era da Block ou da Ebal também, que tem o Didi de Homem-Aranha. É, aquele, entra naquilo que a gente tava falando, né, de quadrinhos, sempre tá referenciando. Mas nos episódios dos Trapalhões, né, tinha muito isso aí deles vestirem de super-heróis. E o Homem-Aranha é a parte da Liga da Justiça dos Trapalhões. É que, inclusive, o do super-herói, o filme que vocês estavam falando, o nome dele era Homem Libélula, né? É. Isso, Homem Libélula. Tudo certo. Sim, ele tinha seu próprio tio Ben, seu tio May, tinha lá o Flash Thompson dele lá. O tio Ben dele era o Leslie Nielsen, não era? É. Sim, era ele mesmo. Isso já dá um... É, inclusive, a frase de abertura desse programa lá é o diálogo que tem lá. Quando ele tá morrendo na rua, ele vai falar pro Rick Riker lá sobre os grandes poderes e o Rick Riker completa com bem grandes responsabilidades. Ele fala, eu ia falar que vem uma porrada de mulher, mas você quer servir pelo resto da vida. E isso aí já dá um ponto positivo pro filme, né? Que o ator é excelente. Sim. É... Tem um aí que o Maurício se identifica bastante, que é o Homem-Aranha italiano, né? Ah, sim. Inclusive, com todo o charme do seu cabelo comprido e bigode. Inclusive, você tá fantasia, a sua fantasia de carnaval hoje é o Homem-Aranha italiano, não é? Sim, é uma fantasia só no carnaval. A minha fantasia há uns 5 anos, eu acho. A gente já fez, viu, do Homem-Aranha italiano e, cara, que maluquice. Era um projeto de cinema. Esse view eu não participei. Eu preciso ver esse filme. Cara, era um projeto. Tá na lista. Era um projeto de faculdade, de cinema, né? Os caras fizeram lá um filme. E o cara é todo errado. Esse Homem-Aranha italiano, ele é todo errado. Ele vai perguntar alguma coisa pra mulher, não responde, dá tapa na cara. Sabe? É nesse nível, assim. Ele é praticamente um vilão. Sabe? De tanto. Tão errado que é. Ah, então tá fiel ao personagem. Exato. De boa. Sweep View Classic 300, Italian Spider-Man, pra quem quiser conferir. Número redondo aí, 300, pro dos melhores aranhas. Oh, mas vale a pena assistir. E realmente, o pior, realmente parece comigo, meu. Acho que uma futura Comic Con, se eu for, eu vou fazer um cosplay dele. É um muito do fácil. Cara da Pfizer. Um dos dois aí, você pode ir. Você tá sugerindo. Nossa, não. O cara da Pfizer não. É um barato. Mas assistam, eu falei isso aqui porque, como ele é um projeto de cinema, ele é voltado para a graça, né, para piada e tal, e é recente, né, assim, recente naquelas, né, de 2000 para cá, então é uma qualidade boa. É nele que tem aquele meme do cara que leva o tiro e fica gritando, tipo assim, sabe? Tem vários memes, tem aquele cara que ele fica assustado e ele começa a balançar a cabeça, incrédulo, que ele parece até o Robert Plant do Led Zeppelin. Isso. Mas é que nem você falou, ele é um projeto dos anos 2000, né? Só que ele tem toda uma estética de anos 70. Exatamente. Então engana muito, né? Parece que é um filme... É um filme, um Homem-Aranha pirata da década de 70. Em boa qualidade. Mas não, né? É coisa recente. Inclusive, a gente não tá citando aqui, mas a gente já fez view de fanfilmes, né? Mas aí não é exatamente uma paródia nem nada do tipo. É realmente os caras fazendo uma versão deles do Homem-Aranha. Ó, aí, ó, teve no Trip View Classic um filme dos anos 2000 aí, ó. Mas é porque ele tinha a estética dos anos 70. Aí, já que vocês citaram o meme, eu só queria citar rapidão o Spider-Man. Não sei se vocês já viram ele, que é um Homem-Aranha todo deformado. É. Ah, sim, o Spoder, né? Eu chamava ele de Spoder, não de Spuder. Tem uns lá, tem um italiano, não lembro se é Spineless Man, um negócio assim, ou esse americano, não sei. É tipo sem espinha, né? Porque ele é todo deformado. Mas tem alguns mesmo, tem razão. Quem mandou essa capa aqui de referência ao Ultimate Spider-Man? Do João. Ah, é uma referência do My Hero Academy ao Ultimate Spider-Man. My Hero Academy volume 9. A capa faz referência ao Ultimate Spider-Man. Você colocou aqui o encadernado do Venom. Não sei qual que é a original, mas estou salvando pro meu controle de capas orientes. Obrigado. My Hero Academy, o que antes era Shonen e agora virou Seinen. Pra quem não sabe, isso é passou do público jovem pro público mais velho agora. Seinen, eu não lembrava, eu já tinha visto essa definição, mas... Seinen é o público mais velho, e quando fica mais velho ainda é o Seiyu. Aí já chegamos das coisas que o mangá lê. Coitado, o cara nem tá aqui pra se defender. Falando em Magaren, vamos registrar aqui a piada que ele faria, né? Que, ah, mais um que é a inspiração do Homem-Aranha, aquele personagem do MCU lá, o Garoto de Ferro. É verdade. Ah, sim. É o meu personagem, não é nos jogos do jogo de RPG, né? Só pra ele se sentir representado aqui. Eu, sinceramente, não acho ele tão baseado no Homem-Aranha, não. Eu já vi cópias muito mais baseadas no Homem-Aranha. Roupa lembra. Ele, a roupa enfim. Lembra. É, ele até, chama, né? Até chama Peter Parker também. É, a gente falou do italiano, vale mencionar o turco também, né? O daquele filme Three Dev Adam. Rapaz. Três Dev Adam. Não, não, não sei, eu não sou fluente em turco. Eu acho que não é três nem three, inclusive, em turco. Mas, não sei, né? Às vezes é. Mas se o italiano ele finge de herói, o turco, ele é literalmente o vilão do filme, né? E como é difícil achar até com legenda, ouça o Trip View Classic, porque lá, na verdade, a gente não a gente só zoou o filme, né? A gente não traduziu, não. Mas vale a pena, a experiência. Trip View Classic 250. Inclusive, deixa eu ver aqui, como é que fala 3 em turco? Tem turco e tem turcomano. Turcomano, será que é mais da quebrada? O Magari não tá no podcast, mas ele tá em espírito. Tá em espírito. Editando. E Eric, já que a gente tá falando de outras nacionalidades, o pai da Man entra como... entra aqui nesse programa? O pai da Man é original, né? Mas ele já é tão difundido, acho que já é parte do conhecimento. Sim, mas assim, Não, ele é o Homem-Aranha oficial que foi oficializado. Tão bom que era. Ele é o que inspirou, né? Ele é tão foda que ele fez uma inspiração retroativa na criação do personagem nos quadrinhos, né? O personagem dos quadrinhos é inspirado no Spider-Man. Ele curvou o tempo e o espaço e inspirou o Stan Lee. Mas né? ele não foi... eu acho que você sabe, mas falando pro público, né? Ele não foi uma coisa fora de contrato nem nada, né? Foi literalmente a Marvel fazendo um contrato... Uhum. Tanto do Homem-Aranha quanto dos Vingadores, com a Toei, né? E aí saiu o Homem-Aranha, tinha toda a licença, vamos dizer assim, da Marvel. Dos Vingadores não foi pra frente, mas virou um Super Sentai, eu acho que do Five, não sei, algum desses aí. Os Vingadores virou um desses. Caralho, a gente perdeu a chance de ver um grupo dos Vingadores e o estilo Power Rangers. Porque foi... Qual que foi o primeiro Super Sentai? Super Sentai. Acho que foi o primeiro lá que era pra ser Vingadores e virou... Super Sentai. O Spider-Man começou com o robô gigante e o Battlefave J, se eu não tô enganado. Sei lá. Battle 5, que quando eu tava vendo Gokaiger, que é o Super Sentai dos Piratas, aparece todos os Super Sentais e esses aí foram os primeiros. É o que tem. Só que assim, eu posso estar confundindo se o que era pra ser os Vingadores virou realmente o primeiro Super Sentai, mas a história é mais ou menos essa daí. Mas, enfim, era legal, né? Entre aspas. Que tem aquele... Mas eu acho que isso é Saturday Night Live. Tem aquele vídeo do Jack Black vestido de Homem-Aranha, né? Vocês lembram desse vídeo? Lindo, repontinho, por favor, que eles têm que refilmar vários filmes lá de locador. E daqui a pouco filmou do primeiro Homem-Aranha. Já que a gente ainda tá falando em live action, não vou trazer nenhum em específico, né? Mas sabemos que esse mercado existe. Tem uma série de versões de Homem-Aranha em vídeos que o horário não permite divulgar. Mas tá aí, né? Também tem essas inspirações. Cara, ainda bem que o Safe Search tava ligado. É, o Homem-Aranha é X-Men 3 vezes. É que eu fui pesquisar por paródias do Homem-Aranha, né? Ainda bem que o Safe Search tava ativado. É, então. eu tô falando dessas versões que não aparecem no Safe Search. Realmente tem aí, né? Tem todo um mercado. Exato. Nunca pesquisa de Homem-Aranha X-Men tudo. Nossa, vai sair Guerra Secreta. Deixa eu pesquisar aqui se saiu o trailer do Homem-Aranha com X-Men. Pá. Meu, mas ó. Abrindo um parênteses agora, isso foi uma preocupação do pessoal quando divulgaram Pokémon X ou Pokémon X. Se a criança quisesse procurar Pokémon X vídeos, o que, que ela ia encontrar? Por isso que colocaram o Y depois. Imagina. E por garantia colocaram um Z depois. Só pra certeza. Isso daí é tão sério, porque eu lembro que quando eu tava na escola, com tipo 2000, 2001, 10, 11 anos de idade, tinha um colega meu que falou assim, ah, na internet, se você pesquisa, aparece a foto do desenho da Misty sem roupa, sabe, umas coisas assim, isso tipo em 2000, 2001, sabe, então calcule. Sim. Como tá hoje em dia. Como a sociedade evoluiu de lá pra cá. E era engraçado que, tipo assim, as crianças estavam começando a ter maldade, né? E aí era mais, os caras falavam isso mais no tipo assim, olha o que, que eu consegui achar, do que, tipo, realmente curtindo a coisa, sabe? Ai, uhum. Que época. Era só pela descoberta, né? Enfim, isso aí, realmente. É tipo aquele episódio que todo mundo deu, Chris, que o Chris descobre aquela revistinha secreta do pai dele e leva pra escola. Muito popular pra caramba, né? É verdade. Teve um episódio lá, tanto o jogo quanto o episódio da série The Last of Us também, que a Ellie pega uma revista. O que mais? E tem alguma outra categoria que a gente não falou aqui? Eu confesso que eu não tô lembrando mais de... É foda, porque tem um monte de referência e não vem nada à mente. Pois é. Agora minha mente tá completamente vazia. Eu acho que as principais a gente chegou a comentar, né? E assim como você falou no começo, Eric, o pessoal que tá ouvindo, que tá gritando sozinho com o celular na mão, comenta com a gente. Faltou aquilo, não falaram desse, absurdo. Mandem aí pra parte 2, né, quem sabe. Nossa, vai ser igual o de música, né? A parte 2 a gente espremeu, mas saiu uma parte 2, né? Você lembra, né, Maurício? Sim, sim. Tirou leite de pedra na parte 2, mas 3, foi. Parte 3, você falou, cara, eu vou tocar Jorge Versilho do início ao fim. Mas foi... É a versão ao vivo, versão acústico. Versão acústico ao vivo. Então é isso, é igual o João falou, eu tinha comentado lá atrás, né? Você que tá ouvindo aí... Mande os comentários falando, ah, vocês esqueceram de fulano de tal, como que vocês não falaram de... Enfim, né, o povo é meio assim. Tô tentando lembrar que se teve algum Transformer do Beast Wars que era uma aranha. Mas assim, eu só quero deixar... E se transformava no no carro, então, né? Não, mas assim, eu quero deixar claro, o Aranha que a gente não falou foi de propósito pra ver se alguém que tá ouvindo vai falar com a gente, né? É um teste que a gente tá fazendo com os ouvintes. Cobrem aí, exatamente, né? Aquele lá, ô Maurício, que a gente... Você começou a falar, eu falei, não, Magari, corta aí e tal. Vamos ver se o pessoal vai falar. Escreve aí a minutagem pra gente, pra gente ouvir o programa de novo. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Quer falar algo mais? Eu até tinha pensado, assim, é que tem coisas que são mais inspiradas na arte Homem-Aranha do que no personagem em si, por exemplo... Quando o McFarlane desenhava o Spawn também naquelas poses agachadas lá, não era, não é que o personagem é inspirado no Homem-Aranha, né? Mas vezes ou outra assim, vendo. Não, se inspirava assim, tipo, vou fazer aqui a capa que imita Amazing Fantasy, né? Mas não necessariamente é inspirado no Homem-Aranha, aquele personagem. E daí isso aí, o mundo tá cheio de referências a essas capas aí e tudo, mas não é, e aí já foge um pouquinho da proposta. Capa variante, se a gente for puxar, tem bastante capa que faz. Nossa, só da Amazing Fantasy dá pra fazer um... Eu acho que a primeira do Tormento lá, a Spider-Man 1, é até mais. Porque ela fez... Também. Segunda revista mais vendida de todos os tempos, né? Aquele negócio. Era do McFarlane, tem muita referência. Eu acabei de lembrar de uma versão do Homem-Aranha, só que eu não conheço essa versão. Eu achei por pesquisa mesmo. Eu não sei se alguém vai conhecer, porque eu nunca li essas HQs, que parece que tem um Homem-Aranha da Wildstorm. Quem leu Wildstorm? Wildstorm, eu não sei, não. O que eu conheço de Wildstorm são as revistas dos Thundercats que eu colecionava. Minha linda, Wildstorm. Tem o... Não, qual? Tem o nome aí dele? Que você viu? Como é que é? Eu achei há uns dias, só que eu não conhecia esse personagem. Porque, vou deixar que outra pessoa conheça ele, cite. Você lembra pelo menos como é que ele é? Alguma coisa assim? Ah, ele é tipo um herói adolescente mesmo tempo, mesmo as habilidades do Homem-Aranha. Bom, é isso aí, a gente tá registrado aí. Os fãs aí da White Storm, por favor, entrem em contato com a gente. Será que faz parte da geração 13 lá? Teve crossover com Homem-Aranha? Eu tô achando aqui, eu pesquisar Homem-Aranha e White Storm e achei que a geração 3, ela eram os heróis adolescentes, né? É uma das poucas coisas que eu conheço da White Storm, porque teve crossover com Homem-Aranha. É um cara preto e branco, com os negócios amarelos? Sim. É o Backlash. Eu vi o Backlash aqui também, só que ele não é adolescente, não, né? Mas ele tá usando umas cordinhas aqui como se fosse não, o Backlash tem uma revista maravilhosa daqueles, na época que tinha crossovers. Uma beleza. Mas é verdade, ele tem o Backlash. Ele lembra um pouco o Venom, né? Ele é todo de preto, com uns olhos brancos ali. Bom, é isso aí, gente. Fechamos por aqui. Comentem aí as referências que a gente não falou. Também se você tiver assim, eu tenho uma excelente ideia de um personagem baseado no Homem-Aranha, não sei o que, fala também aí. Inclusive eu não citei, mas o Roberto Guedes, ele tem aquele Meteoro, né, que é um herói adolescente e tal, que eu também sempre lembro do Homem-Aranha quando eu vejo ele, justamente pela temática, né? Se você não sabe algo pra acrescentar na nossa pauta, cria pra gente o próprio material de pauta. Cara, manda pra gente o seu ouvido. Aqui, mas imagina. Manda pra gente, vamos guardar para futuras oportunidades. Mas aqui, né, seria muito legal. Como dizem as empresas que recebem o seu currículo. Mas aqui, falando sério, o problema é que a gente não sei se a gente teria público pra isso. Mas se o pessoal mandasse, tipo, fanfics e coisas do tipo do Homem-Aranha pra gente, assim, seria muito legal fazer um programa comentando fanfics. Eu ia. Ah, tem um cara que fez, ele chama Vitor Cafage. A gente pode chamar ele pro programa, que isso é uma entrevista. Não, mas realmente, seria inclusive legal. Fica de usar o cara de propaganda pra entrar no grupo do WhatsApp, né? Ele tá lá no grupo do WhatsApp. enfim. Isso aí, gente. Mas falou, vai ter. Vai ter, acredito. Caiu até os centímetros do meu pé aqui, porque nessa vontade, né? Vai ter. Falou, vou voltar pro carnaval. Até mais. Falou, tchau.